3601, placa Monte Clara. Só 3601 no alinha e mantenha 10. Salve Salvador, que é o Azul Alfa, aqui Yankee, informando um certo giro de motores no Pátio 3, bom dia. Vem aqui, é eficiente, bom dia. Vamos, Juliette, Juliette, nesse ano, início de rebote. Eficiente, é, Whisky, Juliette, Juliette, chama para ingresso, Pátio Principal. Afirma, senhor. Só 3601 no reautorizado, a linha decola da 10, o vento é de 10 graus com 8 nós. Então, 3399, 10 pronto. 3399, alinha e mantém a 10. Alinha e mantém a 3601 decolou aos 14, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 108, obrigado, Marcelo. Alô, Salvador, Juliette. Juliette, pronto para ingresso, parte 1. Bom dia, 3601. Afirmativo, reportarei. 60, está presente Leda, pode Leda abrir. Está presente Leda, fazendo 360, 30, 360. Está 3399, o vento é de 1110 graus com 8 nós, está livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 3399. 3399, decolou os 17, o controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 208, bom dia. TAM 3399, bom dia. TAM 3399, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360 na saída da ELA. 360, quando possível, da ELA ou LEDA? 3399, foi LEDA após LEDA Bridge. LEDA, LEDA Bridge, obrigado. Salvador, Bonde. Lúcia Nair 6251, no centro da informação. Foxtrot no parte 3, copia Guarulhos, se disponível. Por gentileza, troca para a torre 118.95 para a cópia aqui. Salvador, bom dia. Lúcia 63, correção 6251 no parte 3, centro da informação. Foxtrot, copia Guarulhos. Ok, bom dia, Oxa 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperçulo 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição 13, após em coordenação com o centro. Decola cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é o 5021, o controle opera em 120.8, corteja. Autorizado Guarulhos 360, pela Aperçulo 16. É para Belo Horizonte, 13, decolamos a 10, a subida será da EOV da Brin, 5021, sobe na estrutura de Salvador, 1208. 120.8 é o controle, chame pronto para o posicionamento, hoje é 6251. Obrigado. Fala Salvador, Juliette. Juliette, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Gente. 399, submantém o nível 260 restrito pelo centro. Só mantém 260 restrito para 3399. Rochelle 6315. Confirmar 6251 para posicionamento, pátio 3. Utilizado, pátio 3, Simpex. Tomara portátil, 6251.